parada e viver ela de coração, tá ligado? Aí. Minhas inspirações, preocupações, indagações, reflexões, motivações jamais me faltam pra versar. Minhas definições são sugestões, minhas decisões, minhas direções e conclusões pra onde devo caminhar. Minhas inspirações, preocupações, indagações, reflexões, motivações jamais me faltam pra versar. Minhas definições são sugestões, minhas decisões, minhas direções e conclusões por onde meu rap chegar. Minhas composições são minhas vivências por linhas, traçantes diversos, imersos em meio emoções que senti. Aprendi minhas respostas, encontro pelas perguntas que faço, traçando um objetivo firme no foco a cada passo. O rastro de minhas pegadas registra o rumo de minhas missões, onde fui, eu andei, se parei, se fiquei. São minhas histórias por onde passei, não pisei em ninguém. Agradeço, amém, por cada alguém que das minhas faz parte. A arte da vida na minha, versar na batida com a alma fundida nas frases. A base de tudo, minhas referências, ciência não pode explicar. Não. Minhas amizades, famílias e versos no livro que posso ilustrar. Não, pois minhas calçadas são suas, ruas de muitos são lar. Vivo nelas, mas quem nelas morre, quem as pode citar. E minhas madrugadas se tornam escuras e frias ao ver os corpos vagando, portando almas vazias, britas da nova era. O pó que não é mágico, onde heroína não salva e o final é trágico. Minhas mensagens em versos não são o suficiente. Minhas passagens por becos mostram o quão negligente é cada ser humano na sociedade vã, que afirma que sabe, não sabe nem mesmo se acorda amanhã de manhã. Per capita monetária move, assim chove suicida. Minhas angústias enxergo, não sei se encontro a saída. No labirinto humanidade, onde a maldade caminha, amor e paz dentre as motivações serão as minhas. Inspirações, preocupações, indagações, reflexões, motivações jamais me faltam pra versar. Minhas definições são sugestões, minhas decisões, minhas direções e conclusões pra onde devo caminhar. Minhas inspirações, preocupações, indagações, reflexões, motivações jamais me faltam pra versar. Minhas definições são sugestões, minhas decisões, minhas direções e conclusões por onde meu rap chegar. Minhas preocupações não se adequam aos padrões. Minhas intuições são o que me leva aos corações. Minhas indagações propagam minha existência pra que minhas ações sejam bem mais que assistência. Pra que sejam a insistência no peito daquele que não se conforma na prece por mim, porque eu me preciso, e também por aquele que se transtorna. Quem conhece a luta mantém a conduta, a disputa nunca é minha essência. O caos implantado é fato consumado, o caso é grave, não é aparência. Demência gerada, clemência implorada, urgência negada, é quase dia a dia. Minha fé na quebrada é força encontrada, minha rima se enche, não fica vazia. Transporta esperança, não ódio ou vingança, mas sim o desejo pela mudança. Criança acredita por ter inocência, eu por consciência que o fim da matança ocorre, é claro, por isso não paro, disparo na reta da meta, quebrando balística, rompo estatística e seu pessimismo já não mais me afeta. Nenhuma verdade é mentira, até que se prove ao contrário. Minhas divergências passadas passaram a ser o crescer desse ser. No esforço diário, o recado tá dado, a faísca lançada, a chama está mais do que acesa. Descaso degrada, tu és que se esconde, ou és aquele quem vira mesa. Certeza na estrada que trilha, do brilho que existe, da luz que me guia. E que sejam nossas as minhas, muito mais capelos e preces nessa poesia. Entendeu, mano? São muito mais do que minhas, são nossas. Tamo junto. Aí tá galera, Flamarion, Ninho, Lores. DTPK é um só, tá ligado? É isso aí. Aí. Minhas inspirações, preocupações, indagações, reflexões, motivações jamais me faltam pra versar. Minhas definições são sugestões, minhas decisões, minhas direções e conclusões pra onde devo caminhar. Minhas inspirações, preocupações, indagações, reflexões, motivações jamais me faltam pra versar. Minhas definições são sugestões, minhas decisões, minhas direções e conclusões por onde meu rap chegar.